o carro forte vem chegando, veja bem. O esquema é eu, você, três mano e mais ninguém. Quantas vezes sentamos, analisamos os planos. Às vezes eu me pergunto aonde foi que erramos. Chegou o dia, a hora e também o momento. Não tem mais como voltar. Pegamos os armamentos, calibres engatilhados, neurônios alucinados, taquicardia no peito, sangue no olho esquerdo e direito, respiração muito lenta. Na linha de fogo a pessoa não pode ficar muito tensa. Era a primeira vez e a última vez, sim. Depois eu sumiria, tudo teria fim. Destino desconhecido, talvez leste ou oeste. Daria uma parte pra minha mãe, a outra pro meu irmão. Vamos buscar o malote, depois se planeja, doidão. É hora da ação, é hora da ação. Primeira fala foi minha, todos deitados no chão, representando uma peça maligna, atores do cão. Olhei meu mano do lado, suado, desesperado, olhando um lado pro outro e eu sem saber o porquê. Mas o seu ego dizia pra si que ele iria morrer. A mina do caixa gritava, uma senhora chorava, mãe com a criança no colo se desesperava. E eu gritava bem alto, gritava pro mundo inteiro, com o único objetivo de obter o dinheiro. Olhares destruídos, olhares apavorados, mas eu não podia premeditar que aconteceria de errado. Então eu pude entender o desespero de irmão. Seu ego tinha razão, ele tomou um tiro certeiro no meio do seu coração. E o que ele pensou anteriormente agora se fez no presente. Caiu fazendo sinal da cruz, se despedindo da gente. Foi quando o terceiro parceiro, que tava na sintonia, sacou da ponto 40 e detonou o vigia. Não adianta chorar, não adianta implorar, faça a sua oração e... pra Deus você peça perdão. Agora tá tudo embaçado, é sangue por todos os lados. Pega uma lote de dinheiro, vamos sair vazado. Destino é conhecido, meu cativeiro me aguarda. Ladrão é ladrão, quero ver mexer na quebrada. O mundo do crime não é um conto de fadas. Aqui a jogada é macabra, significa ter tudo ou nada. O mundo do crime não é um conto de fadas. Aqui a jogada é macabra, significa ter tudo ou nada. Tirando o desacerto e o irmão que se foi, a fita foi mó mamão. A gente pegou mó boi, o dinheiro foi repartido. Cada um tirou sua cota e eu parei pra pensar como o mundo dá voltas. Ontem eu tava por baixo, hoje eu estou por cima. Me imaginei de peão, de golfão, com as mina, meter os pano da hora e sair no rolê, tirar uma parte da grana pra terminar o CD. Volto em meus pensamentos, me causa angústia e tormento. Fugindo estou, eu não sei para onde ir. Talvez eu descanse um pouco, talvez eu vá dormir. Peço a Deus que me perdoe dos meus pecados. Peço a Deus que não me deixe desamparado. Peço a Deus que minha morte seja tão rápida e que a bala certeira não me deixe sentir nada. Vou seguir meu caminho, carregar a minha cruz. E no final do túnel talvez tenha uma luz. Muitos estão trilhando nesse caminho que não tem mais volta. É só tristeza, angústia, dor, muita revolta. Volta, vejo meus manos desandados, fudidos e derrotados, se iniciando no mundo do crime. Com o cérebro atrofiado, só querem ser o mais forte, o mano mais pesado. Ter várias putas, andar de carro importado e na cintura um calibre pesado. Quero humilhar os irmãos por ser humilde demais. Dinheiro faço uma parte de mim, num dia a casa cai. O mundo do crime não é um conto de fadas. Aqui a jogada é macabra, significa ter tudo ou nada. O mundo do crime não é um conto de fadas. Aqui a jogada é macabra, significa ter tudo ou nada. Foi quando meu mano colou no meu barraco. Rapidamente estão aí na quebrada, querem a cabeça da gente. Pegue o seu fuzil, carrega o seu canhão, que a minha quadrada tá carregada, meu apetite é do cão. A gente vai conseguir sair daqui, meu querido. Passa o ratinho pro mano e deixa o resto comigo. Salve aí, moleque, como que tá aí embaixo, tio? Aqui embaixo tá mais ou menos assim, ó. Atiradores de elite estão por todos os lados, revistam vários barraços, querem a nossa cabeça, todos fortemente armados, com armamentos pesados, calibres engatilhados para matar ladrão. Onde cê tá, meu irmão? A gente tá na tocaia, o dinheiro já tá na mala. Tamo esperando o piloto de fuga, chega com bala. As armas já tá na mão e o celular no foninho. De lá de baixo os moleque vai indicar o caminho. Botei a cara pra fora pra ver o movimento. O dia tá cinza, nublado, o clima tá muito tenso. Chegou a hora, vambora! Transporte já tá descendo, não tem como dar errado. A gente sai correndo, chegando o próximo carro. Eu escutei um disparo, olhei pra trás, vi meu mano ajoelhado, caralho. Caiu com os olhos abertos, com a boca toda travada, com um sorriso irônico, tipo não pega nada. Agora o papo é comigo e eu não vou vacilar. Quem acertou meu parceiro, eu juro que vai me pagar. Olho pra cima e pra baixo, percebo que estou cercado. Não tem mais como correr, o sonho está acabado. Então que seja assim, que cê faça o destino. Puxo o gatilho, cumpro a minha promessa e recebo vários tiros. Escutando sua respiração. Graças a Deus, foi só um sonho.